Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra, exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Júlio de Filho e estou aqui feliz que tá. Cheguei. Voando. Olha. Pelas teias. Novo slogan. No slogan, o bordão novo? Felipe, não, muito 2024 ruim. Já? Muito ruim esse bordão novo, não vou usar. Cheguei, não. A galera, eu vou convidar os nossos ouvintes a ouvir de novo eu falando essa parada e perceber que no meio do cheguei eu tava desistindo de falar essa palavra, então não esquece. Esse bordão nunca mais vai ser utilizado. É, Madrício de Freitas. Olá, jovens. Esse é o bordão. Bruno Carvalho. Oi. Caraca, o Bruno é o Ross do Friends. O Bruno é muito emo, né, velho? Puta. É, mano. Tristaço, mano. Veio falar com essa visita, né? O Bruno é tudo isso. Tudo bem, olha só. Mais um podcast aqui de primeiras impressões. Cara, essa é a série mais famosa do bônus, né? Aliás, é muito importante falar isso. As primeiras impressões são sempre as melhores, porque a tinta tá novinha. Exatamente. Então você vê que sai com qualidade, né? Exatamente. Dá pro Bruno de volta. O último impressões que fizemos foi o do Super Mario Wonder, né? Anterior. Não, o último primeiro impressões. O último primeiras impressões, exatamente. Os últimas impressões parece que não vai falar nunca mais do jogo. Exatamente. O último podcast de primeiras impressões que a gente fez foi do Super Mario Wonder. Antes dele, a gente fez qual, hein? A gente fez do Street Fighter 6. Foi o Street 6 e do Resident 4 nesse desse, não foi? Teve o Zelda, de Tears of the Kingdom. Teve Resident, teve esse ano, teve Hi-Fi Rush. Teve Resident Evil 4 Remake. Tem Wi-Fi Rush. Anos, cara. O Wi-Fi Rush nem foi primeiras impressões, foi um podcast completo sobre ele, né? Exclusivo pro bônus, né? Que é o que vai ser esse aqui também, né? Que eu e Evandro já zeramos o Spider-Man 2. Zerou, repita assim como eu falei no Mario, fiz tudo, 100%. Evandro, olha 100%, aí, hein? Eu tô no momento, deixa eu ver, com 70%. Caraca, o Evandro, né? Gamer. Filho, a hora de jogar é a hora de jogar. O celular no modo avião e vamos jogar videogame. Pô, isso aí é show. Aí. Prestando atenção no joguinho. Spider-Man 2. Né? Continuação depois do primeiro Homem-Aranha e do DLC que virou um jogo próprio do Miles Morales. Miles, né? Morales. E do DLC do primeiro jogo que existiu de fato. Tem um monte, tem três DLC do primeiro jogo. Que inclusive são histórias importantes pra entender a história desses dois aí, viu? Exato, né? Tem uma personagem que tem super... É bom jogar, porque senão tem uma história, vai ficar boiando. É. Tem uma história... É porque no 2 aqui, as missões secundárias, elas são, na verdade, muito bem elaboradas, assim. E várias delas dão dicas pro futuro dos próximos jogos. Entendi. Sim. E isso foi o que rolou no próprio DLC do primeiro jogo, que era o City That Never Sleeps, lá. Você tinha três pacotes e eles acompanhavam muito a história de dois personagens, na verdade, que tiveram destaque grande aqui no Spider-Man 2. Os DLCs, são três DLCs, aí um é o da Felicia, né, que é da Gata Negra. Sim, isso. Aparece no Spider-Man 2. Aí tem o da menina da Saber lá. Silver Sable. Também aparece no Spider-Man 2. A Silver Sable, exatamente. E tem aparece. O outro doidinho. Não aparece não? Ah, não, era só citado, não aparece não. E aí o doidinho lá da máfia, lá que eu esqueci o nome lá. O cara de não sei o que lá, que eu esqueci o nome. Que é um cara de fortão lá. Pra caramba lá, não é isso? Não é esse cara? Não é um baixinho de chapéu? Então eu não tô sabendo. É o segundo. Magia. Não tem um negócio que é muito sobre a Yuri lá? Yuri, que é o rolê da Yuri. A menina da polícia, que é parceira dele? Sim. Então. É o segundo e o terceiro. Então, é no da Silver Sable. Da Silver Sable, né? Que ela é muito envolvida, por isso que eu falei que aparece. Ah, tá. Não aparece a menina da Cyber Sable, mas isso, tem uma parada muito grandiosa com a Yuri que acontece no DLC e já tá pronto lá no jogo do Spider-Man 2. Bruno não jogou Spider-Man? Não joguei. Por que Bruno jogou? Porque eu não tenho PlayStation 5. E nem quer ter, né? É. Pelo jeito. E eu não adianta fazer essa voz de coitada que você não tá afim, é? Parece essa. Exatamente. Não tenho condições. A gente devia comprar já que não é mais o videogame mais caro do mercado, né? Xbox ainda. Series S. Ele ainda é, mas a única coisa que fez foi eu já não tinha vontade de ter nem ele nem o Series, agora eu tenho menos vontade de ter o Series ainda. Então tá... Eu não joguei ainda, estou jogando no momento David the Diver. Bom jogo também. Divertidíssimo. Evandrilson já zerou, Felipe Mesquita já zerou o jogo. Tenho perguntas aqui para os senhores, tá? Porque possivelmente a gente pode acabar fazendo um podcast sobre ele, né? Eu acho que tem que fazer, até lá o load tem que jogar e tem que chamar o load. Boa. Pra seguir a tradição. Exato. Na verdade, eu tenho uma pergunta antes que da sua, Sr. Jorge Filho. Então faça a sua pergunta. Aparentemente, o Bruno já sabe a sua pergunta. Exatamente. Não, eu só falei antes da dele. Ah, tá. Não preciso saber. Por que que tudo junto escreve separado e separado escreve tudo junto? Pra mim chega. Acabou. A minha pergunta para os senhores é o seguinte. É isso. É o seguinte. Você joga com os dois? Você pode ficar alternando os dois? Ou são momentos de história que você joga com Miles Morales e em algum momento você joga com Homem-Aranha? E quem é o protagonista do jogo? Você pode jogar com ambos. A resposta à sua pergunta é sim. Sim, exatamente. Para todas não, as perguntas. Pior que não é meme, é. Tem parte da história que ele vai te obrigar a jogar com um ou outro. E tem momentos que você consegue trocar pra um ou pra outro. E na hora que troca é igual GTA, o 5 lá, troca, é isso? É muito irado, cara. Caraca, o Evandro me mandou o load. Do Fast não Travel. Não o load, né? O load. É, como, tipo aqui, o Fast Travel, o Fast Travel. O Fast Mas Travel a troca do é tipo o Fast Travel, Bruno. Ele é... Você tá com mais, você troca pro Peter, aí ele dá o zoom out, o zoom in, e tá o Peter, sei lá, numa rede de aranha no Instagram. Vendo Boba Jato, aí você passa a... Não, A troca de personagem, ele dá um Fade to Black, né? Dá? Dá. A troca de personagem dá. O que não dá é exatamente no Fast Travel que você falou aí, que é um bagulho bizarro. Você abre o mapa, se você já liberou o Fast Travel naquele distrito, você seleciona qualquer ponto, ele vai dando zoom no mapa e do nada você já tá balançando com o seu Homem-Aranha designado. Que você tá trocando. Mas na troca ele dá um Fade to Black, tipo, nem um segundo e já... É, bem rápido, realmente ele dá. E já vai pra outro personagem. Né? Mas ele Fate muda Black pro outro como se o outro estivesse fazendo alguma coisa, sabe? Exatamente, é. Na mesma pegada do GTA mesmo, então. É muito parecido com o GTA, é. É porque o GTA demora pra caralho, né, quando você troca de personagem. Não, aqui eu sei, é quase mas instantâneo, eu digo, assim. A situação, não, né? Não a parte técnica, mas a situação que, sim, que ocorre. Sim, isso. E é da hora que às vezes você tá fazendo alguma coisa na cidade... Isso é muito foda. Geralmente é atividade mundana, assim, tipo, resolvendo algum crime ou coisa que é na rua. E do nada pode brotar o outro te ajudando, assim. Do nada você tá numa porrada e chega o outro, né? Ah, eu já vi isso. Eu tava vendo um clipezinho, alguém falando alguma coisa. Que aí, tipo, tá o Miles lutando e do nada chega o Peter e dá um chute na cara do cara e vai embora. Tipo uma mini cutscene no meio da porrada, tá ligado? Tipo um set piece, na verdade, não uma cutscene. Tipo um assist do Marvel vs. Capcom. O cara chegou, deu um golpe e foi embora. Tchau. Não, mas ele continua na porrada. Ele fica a luta toda. E aí naquela porrada vocês ficam fazendo vários combos e tal. E no final vocês fazem tipo uma interaçãozinha e o outro sai fora. E isso não rola só com o outro Spider-Man, não. Com outro personagem. Com outros personagens que você joga também acontece isso. E que você encontra também, outros aliados que tem no mundo, eles às vezes do nada eles te ajudam também, assim, é um bagulho. Wolverine bem, confirmado? Bem não. Pô, não tem Wolverine, mas você joga com uma galera, hein, Bruno? É, tem. Uma tem galera legal além dos dois. Durante a história aí. Não é só Mary Jane, que todo mundo já deve imaginar que joga com ela, vai. É. E o segmento da Mary Jane é bem mais calma. A Mary Jane participa da porrada? Não vou dar spoiler, espero o cast em janeiro. É. Então você já deu um. Mas a Mary Jane tá uma puta L, tá? Se isso aí for um spoiler. Não da mesma forma, cara. Mas tá tipo muito assim... Mais, tá muito mais assim, era chatão no outro, era uma das partes mais chatas do outro jogar com ela. E dessa vez eu achei legal usar, você gostou? Super filho, legal, eu achei ela. Legal. É bem mais bem feito, né? Demais. Tem a nova geração, né? PS5 aí, né? Truando. E eu acho que foi muito melhor utilizado pra definir ela como uma personagem também, muito mais interessante, assim. Ela é uma personagem excelente, né? Nesse jogo, excelente, assim. E no primeiro jogo não é muito trabalhado, né? Uma das coisas mais legais do primeiro Homem-Aranha era você se balançar com as teias pela cidade. Tá gostosinho ainda? Muito melhor. E tem uma mecânica nova que você aperta o triângulo e ele abre as asinhas. Das asas, né? Putz, e aí, cara, é outro rolê totalmente diferente, mano. Vai voando que nem um... É uma adição muito legal. É, dá pra ir embora. A asa, só... igual tem o Homem-Aranha do Tom Holland, tem a asa lá, eventualmente, lá. Sim. No filme da Marvel, né? E é aquele esquema, e tipo assim, a galera fala, putz, mas então eu vou ficar só voando. Não. É um bagulho que você faz em conjunto com a teia, outras assim. Coisas, é. E cara, é o jogo, essa parada do traverso, né, com as teias e tal, é muito mais rápido do que nos antigos. Então, você pega esses combos de movimento, assim, de um bagulho muito frenético, né? E a hora que eles têm uns pontos na cidade que você faz tipo uma... Como é que chama esse bagulho de slingshot? É... Shilling. Cara, e o bagulho vai voando numa rapidez, tem uma habilidade, cara. Que... Não sei se você não abriu ainda, Felipe. Tem um momento que você consegue fazer isso em qualquer lugar. Você Sim, consegue no chão fazer isso. No chão ele joga teia em dois pontos assim. E aí você e vai cê, muito longe. Você pega vai num muito... poste, você consegue ver até o poste entortando e tal. E ele sai fazendo um estilingue do chão ali, é um negócio esses muito foda. Esses que estão no mapa, que é em cima de prédio sempre, ele te joga, além de jogar pra frente, ele joga um pouquinho pro alto. Pra cima. E é muito surreal você ver a cidade inteira lá, ao mesmo tempo, renderizada já, pronta, nada de pop-up bizarro. É cidade muito mais populada, muito mais sim, carro, muito o bagulho mais muito mais frenético, assim, acontecendo. É muito mais, parece, dá essa impressão da cidade lotada, que é o caso de Nova York, né? É, e a cidade tá muito mais bonita, cara, tudo iluminação. O Ray Tracing, antes eu ficava, Ray Tracing essas coisas aí de gente que baba ovo de placa, né? Mas você vê um jogo rodando com o Ray Tracing ligado, bonito, igual é... Todos os modos. É muito 30, foda, 45 Felipe. Ou 60... Ou 30, 40 ou 60 FPS. É o Inception do Ray Tracing, pô. Tem prédio que você vê o seu reflexo no prédio, aí no outro prédio tem um reflexo do prédio que você tá junto com o seu. E aí é muito bonito, mano, tá ligado? E eles fizeram uns esquemas agora de... interior, né, nos prédios, assim, tem as pessoas de fato vivendo a vida delas, assim, no apartamento, você consegue ver, né, que nos outros era tipo só os espelhos refletindo, assim, você não conseguia ver nada dentro dos prédios, né, eles deram uma melhorada bastante nessa tecnologia de streaming, nesse sentido de conteúdo dentro desses lugares, né, e assim, um negócio que eu fiquei impressionado também é nos próprios set pieces, cara, que é são essas grandioso. Cenas puta grandiosas merda. E épicas e tal, eu acho que os caras conseguiram, sabe, até passar em alguns momentos coisas que a própria Naughty Dog, a Santa Mônica, que são estúdios muito conhecidos por isso, né? Sim. A Santa Mônica lá, começou lá no God of War, foi quem meio que trouxe muito disso. A Naughty Dog foi conhecidíssima no Uncharted e seguiu nos jogos depois. É, mas aqui tem coisas impressionantes, cara. O começo do jogo... É muito, porra... Fiquei vontade de ter um filme com aquela cena, Felipe. Tipo, seria muito irado ver aquilo no cinema, sabe? Em cima dessa parada da tecnologia, tem um momento lá que você é jogado metade do mapa, cara. E é tipo real time, assim, sabe? Você tá no gameplay, você toma uma porrada... E queda de FPS, né? É, e o seu personagem sai voando o mapa inteiro, cara. E depois ele volta. E eles brincam também com algumas coisas dos próprios portais que a Insomniac usou lá no Ratchet & Clank, né? Uhum. E ela usa aqui também essa tecnologia dos portais alterando universos e alterando perspectivas de coisas, assim, bem pra caramba no jogo e tal. Então a direção deles de cutscene, de set pieces, assim, coisas interativas de gameplay dentro desses aspectos, foi um dos negócios que mais me impressionou, assim, tecnicamente, né? Um jogo muito impressionante tecnicamente mesmo. Essa cena do portal aí eu fiquei de boca aberta, real, mano. A hora que acontece eu falei, caralho, puta que pariu, como é que pode? Eu lembrei que tinha realmente no Ratchet & Clank, mas é muito impressionante quando rolou. Lembra... No primeiro jogo tinha alguns momentos que você passava por dentro de alguns prédios, assim, uhum. Quando você tava numa perseguição... Mas isso era, tipo, alguns momentos, e era sempre um momento de história. Aqui tem vários bagulho de colecionável, assim, tem, tipo, umas atividades que são mais repetitivas, que é você ficar perseguindo uns inimigos, assim, que é, tem vários no mapa. Só que até eles têm esses momentos meio épicos, você passa dentro de alguma coisa, é, o inimigo explode um prédio, passa, né? Ou você passa sim. Dentro de um apartamento, assim. Tem, sabe, todas as missõezinhas, seja a missão principal, a missão secundária, e essas coisas que a gente chama até de atividades, né? Que são missões que você tem meio que várias parecidas no mapa. Todas elas têm um diferencialzinho visual, de situação, de narrativa, que é pra dar uma diferenciação, né? Isso que eu fiquei muito impressionado também nessa qualidade desse trabalho de conteúdo opcional. A comunidade, né? Tipo, a parada que era até meme no primeiro. Ir atrás de pombo, que era missão chata do cacete. Nesse eles até tem uma parte que faz uma brincadeira com isso, é muito legal. E aí, nessas missões que poderiam ser coisas chatas e repetitivas, toda vez que você refaz ela, tem alguma gimmickzinha nova. Sim. E isso te mantém interessado, sabe? Pô, você até pensa, o que vão inventar lá agora no negócio das abelhas? E aí eles inventam uma coisinha nova que torna a missão interessante. Nenhuma é muito grande, chata e difícil. É tudo... Cara, o jogo é muito gostoso de jogar. E tipo, você tem meio que quatro tipos de missão. Você tem a missão principal, e aí você tem missões principais que envolvem só um dos Spider-Man, os dois... As missões mais fodas geralmente envolvem os dois e você troca no meio, assim. Geralmente são trocas muito malucas, assim, dessas set pieces, né? Você tem missões secundárias por personagem, que são coisas relacionadas aos interesses de cada um, né? Da sub-história de cada um. Porque tem um jogador que perguntou, quem que é o protagonista da história? Não. É um negócio bem dividido. Eu achei bem... Tipo assim, durante grande parte eu tava, caraca, a grande história é sobre o Peter, né? Mas, sei lá, de 70% pra frente do jogo, eu achei que eles acertaram a mão. É bem dosado, cara. Quando você termina assim e faz tudo, você não sente que puxaram mais pra um ou pra outro. Sim, porque os dois têm os seus conflitos, os dois têm múltiplas relações, né, que são desenvolvidas ali dentro do jogo, né? com personagens do seu universo. E eles têm essas missões de personagens secundárias, que são quests muito importantes, que a gente falou. Tem essa, você tem uma quest que você vai, exatamente o que a gente estava falando, ligar com a Yuri, né, que é uma personagem do primeiro jogo, que é uma policial lá no primeiro jogo que trabalha junto com o Spider-Man meio que na ilegalidade, assim, né? E eles aumentam essa relação pra aqui e ela tá uma dinâmica completamente diferente. E basicamente o subplot dessa quest toda é um negócio super grande pro universo. Sim. No final dela, assim. E inclusive já fica tipo uma super dica do que pode ser um DLC ou um próximo jogo, assim, né? Não, tem muito caminho que eles podem seguir, cara. Muito, muito, muito. Dessas missõezinhas secundárias aí. E aí depois você tem o que eles usam lá do SMAV, né? Que é o aplicativo do Spider-Man, que é pra a população pedindo ajuda, né? E aí são histórias que geralmente envolvem sistemas de gameplay meio que únicos pra ela. Inclusive a do pombo que o Evandro falou que no primeiro jogo era exatamente você ficar correndo atrás de pombo. Putz, eles transformaram uma história tão bonita. Muito bonito e emocionante, mano. Porra, e tem várias dessas situações que é o Homem-Aranha, seja o Peter ou seja o Miles, lidando com as pessoas da cidade, né? E que é muito espírito do personagem. Tá muito mais o amigo da vizinhança, né? É, isso é muito... Que acho que é alguma coisa que o Miles Morales fez muito bem. O primeiro Spider-Man não tinha muito. O Miles Morales tinha muito essa sensação de comunidade, né? E era muito focado em cima do Harlem ali, que era o bairro dele. Mas aqui é um negócio... Várias histórias muito bonitas, assim. E eles criam uns gimmicks de gameplay diferentes, né? Situações de gameplay que só existem pra essas paradas. E aí você tem as atividades, que é, sei lá, tipo, base de inimigo. É os negócios das abelhas que o Ivan falou, que é tipo uma pesquisa que você tá ajudando lá da... É, tem lá as abelhas, ciências, as plantas, não sei o quê. Essas missõezinhas paralelas que você pode ir fazendo conforme você encontra no mapa e tal. E, tipo assim, ele é um jogo que ele é bem videogame, né? No sentido, tipo assim, a parada é muito game, em cima do gameplay, às vezes, mas eles conseguem criar um contexto muito legal, né? Em cima dessas atividades todas e tal. É, não é concluir por concluir, né? Sim. E até as missões dão umas vibes diferentes. Pô, tem umas missões, tanto do Peter quanto do Miles, que me deu uma vibe até meio Life is Strange, tinha hora assim, sabe? Que era muito sobre a convivência das pessoas, né? E é sobre, sabe, às vezes... Muito mais o lado artístico do videogame do que o lado do input, mais emocional, do reflexo. Né? É, o segmento do parque de diversão, Felipe. É muito mais humano, né? Muito legal. O segmento de parque de diversão lembra muito. Aquela missão paralela do Miles do grafite é muito também, da hora. É. E lembra muito um Life is Strange da vida, assim, sabe? E no geral, o jogo em si é uma. Tem poucas coisas mais divertidas no videogame do que simplesmente ficar balançando aí como igual não, esses personagens. Tecnicamente, eles, tipo, já era fodido nos outros, mas eles conseguiram melhorar, sabe? É muito mais fluido, é muito mais... O combate também tem muito mais coisa nova, e toda hora você vai... Abre uma coisa ali, aí evolui um gadget, aí abriu... Até abrir uniforme, tá ligado? Antes você abriu um montão de uniforme. Agora tem, além dos uniformes, cada um deles tem quatro variações de cores. Então você... Praticamente toda hora você tá vendo uma coisa nova. Uma animação nova, um inimigo novo, alguma coisa de história nova. Não, não, é muito difícil ficar entediado jogando esse jogo. No combate, o combate do Peter muda muito durante o jogo, né? Sim. E eu acho, inclusive, que durante a maioria do jogo eu acho ele bem inferior ao combate do Miles, assim. O Miles é de cara, ele já é muito mais divertido pra mim, assim como já era no jogo do Miles. O Miles é muito mais legal, a verdade é essa. É, ele é um personagem... E quando você abre... Felipe, eu joguei praticamente o jogo todo com a roupinha do Spider-Verse. É, foda. Porque ele muda a animação do Miles. É, muda o frame rate também. Exato. Da animação. E aí eu trocava, ficava, abri essa daqui, deixa eu jogar um pouquinho com ela. Mas dava 5 minutos e já voltava pra lá. E agora tem skins do Peter Parker com isso também, né? Sim. Tem umas lá. É, tem o Peter Noir lá, que é assim também. No combate tem um negócio que me incomodou, até cheguei a falar com o Evandro, eu acho que às vezes os caras jogam muito inimigo assim, que não é que é difícil, mas é cansativo. Então assim, meio eu tenho algumas críticas, inclusive eu peguei bastante bug, eu ficava olhando todo dia que eu ia jogar se não tinha update, e uma das principais é essa, tem lugar que assim, é inimigo, pá, sem brincadeira, eu acho que tem lugar que tem mais de 100 inimigos, algumas missões lá, que é um galpãozão gigante com 5 andares, e inimigo e robô, e passarinho onda, robô. E aí, tipo assim, só é demorado. Chegava no final, perto do final, já tava Deus do jogo, né? Porque tava tudo no máximo. E como já é o terceiro jogo com basicamente o mesmo gameplay, eu já sei jogar. Você já sabe o que fazer. Mano, sem brincadeira. Eu acho que tem 100, sem brincadeira. Tem área lá que deve ter 100 inimigos. E eu passava sem tomar nenhum dano. E com o Miles é pior ainda, que o Miles é roubadaço, que ele fica invisível. É. E aí era só assim, ficar caçando bolinha vermelha no mapa pra matar os caras sem ver, tá ligado? Aí tinha hora que eu ficava, ah, já tá chato matar os caras assim, eu vou ir pro pau. Eles adicionaram um negócio interessante pro stealth, que é você criar, tipo, uma rede de teia que você pode andar em cima, muito assim, muito mais, né? Fácil, é. Só que ficou só meio... E aí, beleza, tipo assim, eu não sei se é porque a gente jogou os outros, é. Puxando mil caras. Mas essa é uma crítica, porque, tipo assim, é muito difícil dosar a dificuldade em jogo, né? Ou porque ele pode cair pra ficar exatamente isso, ou muito fácil, ou extremamente difícil e chato. Mas eu não sei se a culpa é nossa, Felipe, que a gente jogou os outros... Mas teve vários momentos dessa parte final, quando eu tava só limpando o mapa nessas missões de base lá, que eu ficava, tá, só vai demorar, sabe? Mas eu vou ter zero dificuldade. Essa parada é bem chatinha. E aí, vou matar aqui 80 inimigos, não sei, de uma vez. E aí tinha vez que eu ficava, caraca, já acabei os caras. E aí tinha um sozinho lá no outro canto, no terceiro andar de baixo, que eu não vi, sabe? E aí, essa parte, eu acho que eles podiam melhorar com uma atualização e tal. O jogo, ele dá pra... Evandro, que fez 100%, o jogo quantas horas, mais ou menos? Então, o play marcou 24, mas tinha muitas vezes que eu deixava ligado e ia fazer outra coisa. Ou ficava pausado e... Deve ter levado umas 18, sei lá, 20, sabe, no máximo. 20 horas ali dá pra fazer tudo no jogo. Eu acho que dá. Que é bom, né? Porque tem jogo que a gente, pra fazer tudo, tem que fazer 80, 90 horas, assim, sabe? Ele ser desse tamanho, você é massa. E a cidade aparentemente tá gigante, né? Sim, tá é muito mais populosa. É o que o Felipe falou. Você vê que, sei lá, acho que triplicou de tamanho, sabe? É o mesmo mapa que a gente já conhece. Ela tinha que ser, porque como você navega muito mais rápido agora também. Sim. E acabar muito mais rápido, né? Sim. É, sobre navegação, tem um esquema lá que você pega uns túneis de vento. Não lembro se a gente falou. Inclusive, tem um troféu que é isso. Você passar de um lado no outro do mapa sem cair nenhuma vez. É, isso é foda. Só voando. Só voando, as asinhas. Né? Com as asinhas de esquilo lá e de um lado pro outro. Mas é, não é tão grande, não. Se a pessoa parar e se dedicar, é isso aí. Talvez até menos, sabe? 15 horas ela consegue fazer tudo. Mas não é, tipo, chato, né? Não achei, cara. Igual eu falei, só essa parte de... Puta, tô numa base aqui de 3 andares, mais o telhado, com 80, 100 inimigos. Aí só demorava. Às vezes até uns segmentos de história são um pouco enrolados por causa disso, né? Porque tem muito inimigo. É. Mas calha pra eles que geralmente são as melhores missões também, né? Às vezes, pô, você tá cansado por... Pô, mano... Precisava de mais uma onda de inimigo aqui mesmo, mas aí logo depois vem uma... Vem um chefe, uma foda da história, legal, né? Vem um chefe, vem uma set piece gigantesca que tem várias. Então ele meio que compensa, né, mas... É, e ele tem muita cena. Nossa, tem... É que a gente tem que falar no cast, mas tem... Cara, tem muita cena que você fica... Meu Deus, fizeram isso! É muito foda. E eu achei essa duração, assim, ideal, cara. Sim, não é um jogo tamanho, chato, sabe? Não. É bem bom. Quanto a isso, não tenho... Eu também não teria essas questões de achar... pequeno, assim, eu achei super ok, assim, de tamanho. Um dos melhores do ano aí? Sim, pra mim, é um ano difícil, né? Eu diria que, assim, tendo jogado alguns desses jogos, que é muito um jogo aquele estilo blockbuster, né? Acho que talvez o outro jogo que eu joguei esse ano que me lembre ele é o próprio Star Wars, o Jedi Survivor, que é um jogo muito bom também, mas eu acho que eu botaria o Spider-Man acima. É, mas são esses jogos que abusam muito do set piece bombástico e que tem... Meio que esse são ambos jogos de franquias muito grandes, né? De licenciamento muito grande. E que entram nessa ideia do jogo blockbuster, né? Eu acho que, pegando dos melhores jogos do ano pra mim, acho que ele seria o melhor desse tipo de jogo que eu joguei esse ano, com certeza. Botaria na frente até do Resident Evil 4, que eu acho que é um jogo nesse estilo também, de blockbuster, né? Sim, eu também joguei Resident pra caramba, DLC e tudo mais. Eu acho que eu boto o Homem-Aranha na frente. Apesar dos dois, dá pra gente botar assim, porra, é mais do mesmo, sabe? Resident Evil 4, a gente já jogou coisa parecida nos outros remakes também. O Resident Evil 4, ele tem uma parada que... Resident Evil, no geral, ele é meio ridículo, às vezes, né? Sim. Então você não leva tanta coisa a sério, você leva menos a sério do que... E geralmente, pô, esse jogo também tem várias coisas ridículas, óbvio. Como eu falei, é um blockbuster, né? Mas o Resident Evil 4 tem mais, assim. E pra muita gente isso é um charme, pra outras pessoas é um bagulho meio que desconecta um pouco, né? Pra mim, gera mais a desconexão, assim. Mas eu botaria, pô, eu acho, o próprio Final Fantasy XVI, eu acho que é um jogo que também é nessa ideia do blockbuster, eu boto bem na frente. Eu acho que o Final Fantasy XVI tem vários problemas. Então, assim, é bem provável que vai estar ali. É difícil esse ano, porque esse ano tem muita coisa boa, né? Tem muito jogo muito bom, cara. Mas o top 5 ali, acho que ele tá naquela briga ali e tem muito jogo excelente naquela briga. Então, acho que é um excelente elogio pro jogo também, falar isso. É, eu acho que é meio impossível quem gostou dos outros não gostar desse, sabe? Porque ele é exatamente, tudo que os outros têm, bem melhorado, bem melhorado. E se você jogou, tipo, no lançamento os outros jogos, você tá 3 anos removido do Miles Morales ali? Sim. Foi um tempo bacana, eu achei. É, um tempo até melhor do que o do próprio Miles, que foram 2 anos só, né? Então, pô, tá 3 anos, eu não jogava nenhum deles há um tempo legal, não tinha rejogado nem nada. Então foi, tipo, aquele tipo de jogo no momento certo. Pô, eu tava com falta de ter esse tipo de diversão, esse tipo de emoção, esse tipo de empolgação jogando esse tipo de jogo, né? Então acho que foi, foi um momento legal. Excelente aí. Primeiras impressões de Spider-Man. Provavelmente devo pegar nos próximos dias aí esse Spider-Man. Boa. Pra gente, inclusive, poder, né, ter um bom podcast aí de fim de ano, de melhores do ano. E é o tipo de jogo que eu gosto, assim, eu adorei os dois anteriores, eu adoro jogos de exploração, mundo aberto e tudo, então vou me divertir bastante, a valer. E pelo que vocês falaram aí, com certeza, se ele junto o que tem de melhor dos dois anteriores, então tá bom demais. Vale muito a pena, cara, é meio salgado, né, principalmente por ser um exclusivo de Play Sim. 5 e ter acabado de sair. Pode ser um jogo, caso de dar uma esperada pra ver se durante esse mês que tem a Black Friday aparece promoção e tal. Mas eu acho que vale a pena. Tipo, porra, eu me diverti muito jogando. Muito, muito, muito. Tinha hora que não dava vontade de parar, sabe? Simples fato de, como eu falei, simples fato de abrir um uniforme novo já me animava. E ele é cheio de piadinha. Tu demorou o quê? Uma semaninha pra fazer tudo? É, jogando? Uns 10 dias, né? 10 dias? Não dá. Foi, tipo assim, quando eu jogava 2 horas toda vez que eu sentava. É, 10 dias. Levou 20 e poucas. Foi por aí, 10, 12 dias. Final de semana eu jogava um pouco mais. Mas foi por aí. Uns 10, 15 dias jogando de duas em duas horinhas, dá pra terminar suave. Muito bem, muito bem. Fechamos! Eu sou Júlio de Filho. Eu sou o Felipe Mesquita. Eu sou o Evandro de Freitas. E eu sou o Bruno Carvalho. E esse foi o 99 Vidas Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau! Previously on Spider-Man... 2,000 surrounding us, travel 2,000 kilometers, take out with us. What's up, danger? What's up, danger? Hey, didn't know they doubted us, makes it that more marvelous. Sign them up with ominous vibes and I guess anonymous. What's up, danger? Hey, don't be a stranger, cause I like high chances that I might lose. I like it all on the edge, just like you. Hey, I like tall buildings, so I leap off of them. I go hard with it, no matter how dark it is. I'm insane, but on my toes. I could keep the world balanced on my nose. I have a slumber party with all my foes. Now I wear them like a badge on all my clothes. If I'm crazy, I'm on my own. If I'm waiting, it's on my phone. If I sound lazy, just ignore my tone. Cause I'm always gonna answer when you call my phone. Like, what's up, Dan? Asking where did I go wrong? What's up, danger? What's up, danger? Travel 200 miles, I'm knocking at your door. And I don't really care if you ain't done wrong. Come on, what's up, danger? Don't be a stranger. I like it when trouble grows, I won't dare change. I like it when there's turbulence on my airplanes. I like it when I sense things that I can't see yet. Swimming with sharks when they ain't see yet. Cause I like high chances that I might lose. I like it all on the edge, just like you. Ay, I like tall buildings, so I can leap off of them. I go hard with it, no matter how dark it is. If I'm crazy, I'm on my own. If I'm waiting, it's on my throne. If I sound lazy, just ignore my tone. Cause I'm always gonna answer when you call my phone. Like, what's up, danger? Like, what's up, danger? Can't stop me now.